seu Libório tem três vizinhas, Manon, Margot e Frufru. Saem todas as tardinhas carregando o seu Lulu. Ninguém sabe o que elas fazem, porém todo mundo diz que o seu Libório é quem manda. Ah, como o Libório é feliz. A Manon é a mais loirinha, que boneca de Paris. A Margot é queimadinha pelo sol do meu país. A Frufru tem um sinalzinho na pontinha do nariz. E o seu Libório é quem manda. Ah, como o Libório é feliz. Tem três vizinhas, Manon, Margot e Frufru. Saem todas as tardinhas carregando seu Lulu. Ninguém sabe o que elas fazem, porém todo mundo diz que o seu Libório é quem manda. Ah, como o Libório é feliz. Usam todas um V8 que lhes deu um coronel. Tem vestidos de alto preço e perfumes a granel. Vivo assim, feliz e contente com o que o destino me deu. Pois seu Libório é quem manda. Ah, o seu Libório sou eu.